5535 ou 89994-535031. Ana Confecções, a sua confecção em barriguda. JM Variedades. No JM Variedades você encontra muitas variedades em produtos alimentícios, em todos os tipos de bebidas quentes e geladas, produtos de limpeza em geral, uma completa linha em frios e laticínios, variedades em óleos lubrificantes para a sua moto e para o seu carro, motores a diesel e a gasolina e muito mais. Tudo isso com a entrega em domicílio, lhe dando oportunidade de pagamento à vista e a prazo. Aceitando também todos os tipos de cartões de crédito e débito. JM Variedades está localizado no povoado Barriguda, próximo à Praça Central, em frente à quadra poliesportiva. E tem a organização de José Wilson e Antônia. Ju Modas. Ju Modas. O lugar certo do seu manequim masculino e feminino. Lá você encontra todas as últimas tendências da moda, blusas e calçados masculinos e femininos, kit escolar, bolsa para documentos em geral, cintos, meias, e vendemos tudo à vista e a prazo. Ju Modas, localizada na Avenida do Posto de Saúde. Organização Julianeta e Juliana. Agradecemos a preferência de todos. Contato 89-994-360504. Ju Modas. O melhor da moda, perto de você. Olha, se você procura uma profissional especializada no ramo da depilação, então você encontra facilmente. Eu te indico o Estúdio Lúcia Depilação, fazendo depilação feminina com cera, deixando a sua pele livre de pelos por muito mais tempo. E mais, a Lúcia trabalha na sua própria residência, recebendo você com todo carinho, atenção e sigilo. Nos procure. Ah, a Lúcia também trabalha com delivery de bebidas. Delivery de bebidas GL. Aqui tem Cabaré Ice, Itaipava 300ml, Cabaré Ice Lata, Itaipava Zero Álcool. E muito mais. Então, precisou? Estúdio Lúcia Depilação. Agende o seu horário. E delivery de bebidas GL. Ambos localizados no povoado Barriguda, Rua Vieira Esportivo Sem Número, próximo ao campo de futebol. Para agendar o seu horário na Lúcia Depilação ou solicitar GL Delivery de Bebidas, entre em contato WhatsApp 89-981-40-3201. A Lúcia e o Gustavo agradecem a sua preferência. Atenção você, proprietário de moto ou bicicleta. Os melhores cuidados, as melhores peças com o menor preço da cidade é na oficina Massim. Só lembrando que lá você encontra todo tipo de peças para sua moto e bicicleta. Comprando as peças lá, a troca é gratuita. Localizada na rua sem saída do povoado Barriguda. É só ligar. Contato WhatsApp 062-9350-9397. Agradece, Marcinho. Olá, sou Dani Souza, Sem Fronteiras, tudo bem? Junto com a Rubenita Lessa, Efraim Ribeiro, Josafá Torres e Paulo César, o PC, apresentamos todos os dias o programa Realidade Piauí, aqui na sua rádio. E também queremos você no nosso programa. Mande fotos, vídeos, áudios da situação da sua cidade para o zap do nosso programa ou mesmo para o zap da sua rádio. Vamos repercutir a sua realidade aqui no nosso programa. De terça a sábado, aqui na Rádio do Povo, de Barriguda para toda a região de Ribeira do Piauí. Você não pode perder. Realidade. Construcasa, material de construção. Temos todo tipo de blocos, cimentos, ferro em geral, uma linha completa de instalação elétrica e hidráulica de todos os tipos. E no mesmo local, funciona o Mercadinho, vendendo todo tipo de gêneros alimentícios, miudezas, em geral, secos e molhados, todo tipo de bebida no atacado e no varejo. Construcasa tem a organização do Sebastião e da Carmen Silva, localizada na avenida que vai para Socorro do Piauí. Agradece a sua preferência, Sebastião e Carmen Silva. Para maiores informações, contato 89-994-46-4664 WhatsApp. Entre em contato conosco e confira. Construcasa, material de construção e mercadinho à sua disposição. É o sucesso da região. Show de bola! Restaurante, peixaria, Lava Jato e muito mais. Ei, todo mundo comentando. Vem com a gente! Acordo cedo e vou passar no show de bola. Atendimento bom você só tem por lá. Tem restaurante, lanchonete, peixaria. Tem cuscuz todo dia, você pode passar lá. Tem restaurante, lanchonete, peixaria. Tem cuscuz todo dia, você pode passar lá. Eu vou passar no show de bola. Toda semana novidade tem por lá. Pessoal, tem uma galera animada que gosta de comer água e tá na mesa me esperar. Pessoal, tem uma galera animada que gosta de comer água e tá na mesa me esperar. Acordo cedo e vou passar no show de bola. Atendimento bom você só tem por lá. Tem restaurante, lanchonete, peixaria. Tem costumes todo dia, você pode passar lá. Tem restaurante, lanchonete, peixaria. Tem cuscuz todo dia, você pode passar lá. Eu vou. Você sabe o que é dengue? É uma virose que é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a zika e a chikungunya. Ouça algumas medidas para combater o criadouro do mosquito. Não acumular materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma campanha da sua rádio. Pratique um trânsito seguro. Respeite a sinalização. Os pedestres também fazem parte do trânsito. Seja educado e paciente. Respeite a faixa de pedestre. Não use seu celular durante o trânsito. Atenda esse chamado. Seja a mudança no trânsito. Se beber, não dirija. A imprudência pode destruir sonhos. Trânsito seguro é a gente que faz. Uma mensagem da sua rádio. Ótica, pai e filhos. Referência para sua visão, exame de vista computadorizados, equipamentos de última geração, maior qualidade e precisão no seu exame de vista, profissional altamente qualificado na área da sua visão. Na compra de seu óculos de grau, a sua consulta é gratuita, parcelamos até 6 vezes sem entrada e à vista temos descontos especiais. Ótica Pai e Filhos. Para maiores informações, WhatsApp, contato 89-9881-7199 ou 89-994-65-7469. Falar com o Dr. Gilson Feitosa. Agradecemos a sua preferência. Ótica, pai e filhos, cuidando bem da sua visão. Quem tá na sua frente hoje aqui? Quem tá na sua frente? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem já ouviu a música nova da gente, Dieta Forçada? Já ouviram? Vocês gostaram? Vamos fazer um pedacinho aqui, ouvir pra você que a galera conhece mesmo. Dá um tom pra mim. Refrão. A dieta que eu fiz foi forçada. A barra desse fim foi pesada. Saudade emagrece na falta de amor. Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou. A dieta que eu fiz. A barra desse fim foi pesada. Saudade emagrece na falta de amor. Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou. Trem! Dieta forçada, o nome dela. Chama a menina. o sumidão das redes sociais. Notícias de mim na cidade, ninguém tinha mais. Quem perde um amor pra esquecer vai beber por aí. Mas eu fiquei no meu cantinho aqui, sofrendo na calada, virando madrugada. Postei uma foto com quase 10 quilos a menos, deixei todo mundo sem entender nada. A dieta que eu fiz foi forçada, a barra desse fim foi pesada. Saudade emagrece na falta de amor. E aí? Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou. Vai! A dieta que eu... A barra desse fim foi pesada. Saudade emagrece na falta de amor. Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou. Oi! Postei uma foto com quase 10 quilos a menos, deixei todo mundo sem entender nada. Ah, a dieta, a barra desse fim foi pesada. Saudade emagrece na falta de amor. E aí? Passei mais de... Tá bonito, canta pra mim, vai, vai. A dieta, saudade emagrece na falta de amor. Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou. O nome dele é Mariano Gravações. Saudade emagrece na falta de amor. Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou. Sucesso, Gustavão! Através desse, venha comunicar. Eu chamava de amor, semana passada veio a me largar. Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado. Eu tava com alguém, seriamente apaixonado. Oh, eu venho a público manifestar minha indignação. Vai, vai. Eu venho ao público manifestar minha indignação. Nota de repúdio. Uma semana é pouco demais para ter te trocado. Me trocado, ter me trocado. Ô, oh, mamãe, por quê? Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate. Através de si, venha comunicar. Eu chamava de amor, semana passada veio a me largar. Por intermédio de alguém, na noite de ontem foi notificado que ela tava com alguém, visivelmente apaixonada. Solta a voz pra mim, vai, vai. Eu venho notar de repúdio a nenhum coração. Uma pouco demais para ter me trocado. Eu venho a público manifestar minha indignação. JS Produções. Uma semana é pouco demais. Ô Jailson, eu saí prejudicado. Bye. devolveu minhas roupas. Já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa. Aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Mudar de telefone de cidade faz. Esqueça-me se for capaz, eu quero ver. Vai, vai! Enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que... Canta pra mim, vai, cadeirão. Fazer sexo por... Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar, mudar de telefone de cidade vai. Mas esqueça-me se for capaz. Opa! Mas esqueça-me se for capaz. Essa é pra machucar os corações apaixonados. Padrão. Não entendo por que não me fala e vira essa cara. Não entendo. Vem! Todo esse veneno e pura espalha. Quando eu tenho conversa, vem! Quando tem conversas sobre mim. Por um homem que te amava e te queria, tu deixaste de falar. Tudo por favor, e mal te dizer, pra me tratar assim como um favo. Vagabundo, pobre, coitado. Deus deixou, eu te peço por Deus. Diga que mal te fizeram. Vagabundo, vagabundo! Solta a voz, solta a voz! E mal te fiz eu, pra tu depois me tirar a vida. Isso me fez crucificado ainda. Não te basta uma noite que eu tenho. Eu te peço. faço por Deus. Diga que mal te fizemos. Eu te peço por Deus. Diga que mal te fizemos. Mal te fizemos. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Recomeço que o fim nem passa na cabeça. E até que esse belo dia, esse dia chega. Chega a chamar pelo nome quem chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Apesar de não te comover com meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o álcool e eu tô bebendo, mesmo que você liga o foda-se, você segue sendo a maior saudade. A maior saudade de todos os tempos. Canta amanhã, vai. A maior saudade de todos. Acabar no montão. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Em começo que o fim me passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de avó. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Apesar de não te comover o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não... Eu tô bebendo. Foda-se, cê segue sendo. Gata. A maior saudade. Solta a voz, tá gostoso. Solta a voz, tá gostoso. A maior de todos os seus. Uma noite ela dormiu chorando. Outra desilusão, mais um engano. Ela já tá com medo do amor, tá traumatizada. Tadinha. Ei! Você merece um tiro, mas não vale o preço da bala. Você faz tanta merda que vende cueca, tinha que usar fralda. É claro que ia perder. Existe uma diferença enorme entre eu e você. Que sai falando aí que come, ai, ai. Depois do amor, no outro dia, o homem liga e o moleque some. Homem faz amor. O moleque sai falando aí que come, ai, ai. Depois do amor, no outro dia. a mulher liga. E o moleque some. E o moleque some. Ei! Você merece um tiro, mas não vale o preço. Você faz tanta merda que em vez de cueca tinha que usar fralda. É claro que ia perder. Existe uma diferença enorme entre eu e você. Homem faz amor. Por quê? O moleque está falando aí que come depois. E no outro dia o homem liga. Aí. Dizendo que é homem. Cê é só um moleque de mama. Dizendo que é homem. Só isso. Só isso. Cê é só um moleque de mama. Dizendo que é Essa casa tem duas pessoas enganadas. Uma que não sabe de nada e a que sabe tudo, escondendo lágrimas. E choram na dispensa, no chuveiro quente, uma flor em romance, disfarçadamente. Mas não na frente de quem não traiu ninguém. Como eu vou falar pro meu amor? Eu tô sofrendo é por amor. Que esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Se ela descobrir. Eu tô sofrendo é por amor. Que esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Foi uma dispensa, no chuveiro quente. Filme de romance, disfarçadamente. Mas não na frente de quem não traiu ninguém. Como eu vou falar pro meu amor? Que eu tô sofrendo é por amor. Que esse amor não é o dela. Como eu vou falar pro meu amor? Que eu tô sofrendo é por amor. Que esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ela e ela. Descobri, eu perco ela e ela. Quem tá gostando, dá um gritão bem forte, eu quero ouvir. Sua ex tá bem demais.

minha pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. E a gente tá enganando o quê? Tá tudo fora do lugar. Um momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Ei! Oh, a quem doer? Ô, Meiuri! Beijo, primão! Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço. Eita! É pra tomar todas. É pra tomar cachaça, mãe. Eu não tô feliz. Foto, foto. Pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Obrigado, primo. Oh, a quem doer, no caso eu vou sofrer, mas não vou recair. Pra te tirar do fundo desse poço. Yeah, yeah. Eu não sofrer, mas não vou recair. Tirou não? Venha, venha. Pra te tirar do fundo desse poço. Eu saí. Você já não me ama como me amava. Meu toque não deixa mais a sua pele arrepiada. Raramente quando a gente faz amor, eu sinto que você está em outro mundo. Olhos fechados e um gemido quase mudo. Com a gente, eu sei que tem alguém na sua mente. Eu sei que tem alguém aí na sua. Fazendo amor, fazendo amor. Fazendo amor com a gente. Fazendo amor com a gente. Você não fala mais. Essa é fera, essa é fera. Raramente quando a gente faz amor, eu sinto que você está em outro mundo. Olhos fechados e um gemido quase mudo. Eu sei que tem alguém aí na sua mente. Eu sei que pode. Eu sei que tem. Eu sei que tem alguém na sua mente. Fazendo amor com a gente. Fazendo amor com a gente. Você não fala mais meu corpo pra você. Oh, cadê o grande? Que coisa boa. Tinha tomado uma grade de cerveja quando o guarda me parou. Mandou eu encostar. Passou me acusou que eu tinha consumido. Foi quando ele falou: seu veículo tá preso. Pois na fé, meu senhor, anda dirigindo bêbado. Da Blitz vai liberar ele. E que estou errado, mas quem nunca bebeu? Isso aí encheu a cara por alguém que já tomado. Quando o guarda me parou, na blista lei seca, mandou eu encostar. Bafômetro acusou que eu tinha consumido ar. Foi quando ele falou: coisa feia, meu senhor, anda dirigindo bêbado. Aí bateu o desespero. Então canta pra mim, vai, por favor, por favor. Guardinha da Blitz. Eu sei que eu tô errado, mas quem nunca bebeu nessa vida? E saiu, encheu a cara por alguém que já perdeu. Eu duvido. Mas pensando bem, lembrei que ela tem um pretexto pra eu ligar. Guardinha da Blitz vai liberar ele. Mas quem nunca bebeu, isso aí encheu a cara por alguém que já perdeu. Mas pensando bem, sei, eu tenho razão. Lembrei que ela tem a habilitação. Achou uma mancha diferente no meu short. Ela descobriu minha cachorrada com a mulher do pet shop. Fez as malas, foi embora, sumiu da minha vida. Eu que tava desempregado, você já tava pior. Piorou mais ainda. Como é que esquece da minha princesa? Se o cabelo dela é da cor dessa breja. Galega, volta se não hoje eu me acabo na cerveja. Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa. Galega, volta se não hoje eu me acabo na cerveja. Galega, já não cabe mais garrafas beleza. Volta, minha galega. Eu tô com saudade, bebê. Que é isso? Ela fez. Fez as malas, foi embora. Sumiu da minha vida. Eu que tava desempregado, você já tava pior. Piorou mais ainda. Como é que esquece da minha princesa? Se o cabelo dela é da cor dessa breja. Vem. Galega, volta. Volta, senão hoje eu me acabo na cerveja. Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa. Galega, volta, senão hoje eu me acabo na cerveja. Galega, já não cabe mais garrafas nessa mesa. No sax, Camilo. Alô, bebê. Que cê sente cheiro de bebida de longe. Fala que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular, perguntando onde vou. Sabe onde minha saudade aperta? Quando o seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mas tá se morrendo. É que vale a pena. O que eu errei é pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Palavra que me acerta e deixa minha raiva. E a falta que faz. Vem! Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. É que vale a pena, vale a cama. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências. É que vale a pena, vale a cama, vale. O que é um arranhão pra quem já tá fudido? Ô, paixão! Essa música é maravilhosa, hein? A culpa é da saudade que causa esse sufoco. Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos. Dói, né? Me esquecendo. Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Me diz aí. Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí, se você visse alguém beijando o amor na sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha. Não vem não. Dói, você. Diz aí, ei, você beberia ou não beberia? Você beberia? Vai, vai, vai. Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia? Então vem falar que é a fraqueza minha. Ei, paixão. Você beberia ou não beberia? Então vem falar que é a fraqueza minha. Te quero, eu não posso te perder. Eu sinto muito a sua. Melhor do reggae, melhor do reggae. E dei mais uma. Alessada festa, é isso, dia 8. Parabéns, pai. Melhor do reggae pra vocês. Pra vocês. Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar. Ei, ei, vem, forte amor. Eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixo nessa solidão. Eu sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo e tirar essa dor de dentro do meu coração. Alô, Tony Salles. Não posso não. Meu coração tá em pedaços. Solta a voz aí, quem tá apaixonado. Solta a voz, quem tá apaixonado. Vai, vai, vai. Volte, amor. Pode até brigar comigo. Briga, briga. Mas não me deixa. Agora não me deixa não. Agora não me deixa não, pode brigar. Ei, ei. Volte, amor. Eu sinto a falta dos seus beijos. Vem matar o meu desejo, tirar essa dor do meu coração. Do meu coração. Ei! O nome dele é Mariano Gravações. Grava, miserê. Não tô ligando. E dera som, beijo. O que cê fala, o que tá andado? Está sumindo, se está. Eu tô vivendo. Me envolvo. São 10 dias pra eu estar sofrendo. eu tô bem. Só que não. Por quê? Por quê? Já faz 10 dias. Já faz 10 dias sem você aqui. Já faz 10 dias. Já faz 10 dias que eu tô na porta de um bar. Já faz 10 dias. Joga a mãozinha lá em cima, por favor. Joga a mãozinha lá em cima, mãozinha lá em cima. Bota a mãozinha lá em cima, mãozinha. Pro lado, pro outro. Vai, vai. Me envolver. E são 10 dias pra eu estar sofrendo. E é você pra achar que eu tô morrendo. Eu tô bem. Só que não. Por quê? Por quê? Já faz 10 dias que eu não paro de chorar. Já faz 10 dias que eu não paro de chorar. Já faz 10 dias que eu não sei, eu não sei. Já faz 10 dias que eu não paro de chorar. Já faz 10 dias que eu tô na porta do bar. Já faz 10 dias que eu não sei, quer dormir. Já faz 10 dias que eu não paro de chorar. Já faz 10 dias que eu não sei quer dormir. Tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão. De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais pra aceitar você. Ao mesmo tempo você morre, depois minha sogra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei pelo seu. Tava cego, apaixonado. Eu tava enlouquecendo. Eu não sabia de nada. Cê é maluca, pirada. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. É a verdade que todos diziam. Cê é maluca, pirada fingida. Por aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. Tava tudo muito bom para acreditar. E era sério. Tá apaixonado? Canta pra mim, vai. De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais. Você é. Ao mesmo tempo você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Me levar. Eu tava cego, apaixonado, tava. É a verdade. Irada fingida. Bebendo com suas amigas. É verdade que todos diziam. eles. Rafael e Betão. Rafael e Betão. Há muito tempo que eu quero você. Diz. Aquele palhaço não sabe te dar amor. Eu preciso pra te convencer. E aí? Te dou prova de quem já te ama. É só dizer. Te dou céu para a senha do celular. Te dou cama e dou comida. Comida. Só tá bom, só vocês. Só vocês, vai, vem. Há muito tempo que eu quero você. Vai, vai, vai, vai. Não sabe não, não sabe te dar amor. Eu preciso pra te convencer. É só. Me fala, bota baixinho, bota baixinho. Te dou céu para voar. A senha. Te dou cama, te dou comida. A senha do meu cartão, a senha do celular. Te dou cama, te dou comida. Faço tudo por seu nome, só não largo a bebida. A bebida não larga não. Posso largar tudo. Agora a bebida não larga não. Vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, atrás da minha decisão. Ver o bem do meu coração. Você pode até tá bem, mas eu não. Vai, vai! Eu faço tudo que tiver que fazer pra te trazer de volta. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus, me traz de volta o teu amor. na P, pelo amor de Deus. Quem tá bebendo, levanta o copo, por favor. Agora dá uma dosada, vai, vai, dá uma golada aí, devagarzinho, vai. Eita! Tá seco, miséria. É isso, Biola. Biola tava desprezado lá no Tomate, a gente trouxe pra cá, pra família Tyrone. Seja... piano clássico aí, pô. Seja bem-vinda, família Tyrone Biola. Tomate, ele desprezou, só quer saber dos Estados Unidos agora. Aí eu digo, venha. Venha, miserere. Doente de amor. Procurei remédio na vida noturna. No voo da noite... Tem uma boate aqui na zona sul. Eba! A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vi curar a dor deste mal de amor. A boate azul, oh. E a dama da noite estava comigo, também foi embora. Deixaram-se as portas sozinho de novo. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde for. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo. Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite da boate azul. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina um churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, postando foco na nossa rede social. Cheia de pose de patroeira da zona, vê de longe, pensa que ela é a dona. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da céu, junto com as amigos coroa nunca para. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da céu, junto com as amigos coroa nunca aparece. Ele nunca aparece. Ninguém nunca viu coroa. Eita! Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Um fim de semana ele pega as novinhas e patrocina um churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental, um lançando foto na nossa rede social. Cheia de pose de patroeira da zona, quem ver de longe aí, e aí, por quê? Mas o dono da lancha, a champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da céu, junto com as amigos coroa nunca aparece. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. É o cabeça branca. Porque não vinha na hora da cena, junto amigo coroa nunca aparece. Nunca aparece. Nunca aparece. Obrigado pelo convite, meu irmão. Deus te abençoe. Talvez eu tenha sufocado teu sentimento. Não consegui sintonizar teu pensamento. Sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, não sei. Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, o que te faça, o que fez comigo. E vai chorar que um dia derramei por te querer, por te amar. E vai sentir a toda indiferença desse alguém que só te entendeu. Vai aprender a viver e dar valor ao amor de quem te ama. Todo com apesar de tudo que vivia, eu me deixei levar. Ilusão. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Baixinho, Léo, baixinho, Léo. Vai alguém, alguém. Que um dia derramei por te querer, por te amar. E vai sentir a toda indiferença desse alguém que só te engana. Tu vai aprender a viver e dar valor ao amor de quem te ama. Você achou que era só ligar pra mim e a qualquer hora eu ia te ver. Olhar no dicionário a palavra fim, eu não vou de novo explicar pra você. Demorou pra me amar, gastou nosso tempo jogando amor no mar. Vingativa, educadamente quer que se mude, saia da minha vida. Boca rejeitada. Essa ligação foi a da despedida. Caldeirão Grau. Demorou pra me amar, mas todo o nosso tempo jogando o amor no mar. E agora vem me procurar, boca rejeitada, fica vingativa. E essa aqui, abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. Essa bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos e quadros, tudo quebrado. É o que tá tendo, é o que tá tendo. Pedaço de ex-amor, tá doendo. E eu não tô me atendendo. Que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby. Oh, baby. Cadê ele, baby? Que vontade de tacar meu celular na parede. Alibertão, Alibertão. Após o sinal, deixa o seu recado. Após o sinal, deixa o seu recado. Mais uma, vai! Faz tempo eu quero falar com você. Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar. E deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. Se tu ainda não percebeu, como eu voltar pra você? Vai. Diz. Volta comigo, bebê. Vem como eu voltar pra você? Vem como eu voltar pra você? Ser assim, não quero atrapalhar. Só escuta e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. Se tu ainda não percebeu, tem como eu voltar pra você? Mais uma vez, vai. Não tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Vocês, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Adorão. Valeu, meu povo. Valeu, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu. Mas você mentiu e me enganava. Rede do Brasil. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. O reino de isolamento e a rainha está aqui. A tempestade vem chegando e já não sei consegui conter bem que eu tentei. Não podem vir, não podem ver. Sempre boa menina deve ser. Encobrir, não sentir, nunca saberão. Mas agora

pois a felicidade pra mim não existe. Mesmo assim eu vou tentando não morrer de amor. Pra não morrer de amor, vou tentando, vivendo cada dia mais triste, morrendo, pois a felicidade pra mim não existe. Mesmo assim eu vou tentando não morrer de amor. De amor, de amor. Eu procurava alguém assim. Eu vou amar você. Maravilha! Maravilha, nossas vidas, você e eu. Que bom amar. Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar. Maravilha, nossas vidas, você e eu. Que bom amar. Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar. E ver a vida acontecer. Você é um sonho lindo que eu gosto de sonhar. Vai, Bruno. Tem meu paraíso, pra sempre vou te amar. Maravilha, nossas vidas, você e eu. Que bom amar. Maravilha, nossas vidas, meu coração é o seu lugar. Maravilha, nossas vidas, você e eu. Que bom amar. Maravilha, nossas vidas, meu coração é seu lugar. Vamos lá, isso aqui, ó. Ei! Agora é amor. Esse seu olhar brilhante chega a me enlouquecer. Sinto que estou vivendo só pra te querer. Você chegou com mais bondade que um anjo bom. A luz do quarto era azul neon. Eu me perdi no céu de pura emoção. Nossa paixão é mais bonita que o sol de verão, que a lua cheia no céu do sertão. Nada é mais bonito que nossa paixão. Você chegou com mais bondade que um anjo bom. A luz do quarto era do neon. Eu me perdi no céu de pura emoção. Nossa paixão é mais bonita que o sol de verão, que a lua cheia no céu do sertão. Nada é mais bonito que nossa paixão.

estou perdendo a razão de depois que me perdi. Veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber. Desfez o meu amor, que pena. Que pena. Vem cantar comigo, vem Goiânia, vem. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena, amor. Que pena. Que pena, amor. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Vem. Você tá lindo. Você jogou fora. Que pena, que pena, amor. Que pena, que pena, amor. Que pena. Guardado no peito, me faz ver feliz, sou filho e carente. Ah, como eu amo. Sou sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Cansado eu mais velho, meu sorriso sem graça chorou. e choro. Com medo, repito, não fui perfeito. Ah, o meu amor. Sou sonho, sou verso, sou terra, sou sol. Sentimento aberto. Meu mais velho, meu sorriso sem graça chorou. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso Deus me livre, tenho medo de... Me fez sofrer demais. Mas te olhando eu fico bobo. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. Coisa linda, hein? Te amo, mas viva fugir desse amor. Não dá pra ficar caca. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso não quero te ouvir nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre te amar. Mas eu te amo. Coisa linda, hein? Oh! Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso eu te ligo, tenho medo de voltar. Me fez sofrer demais. Mas te olhando eu fico louco. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. O que vá? Te amo, mas viva fugir desse amor. Não dá pra ficar caca. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso não quero te ouvir. Posso voltar, Deus me livre te amar, mas eu te amo. Mãozinha pra cima na palma, vamos lá, vai. Te amo, mas viva fugir desse amor. Não dá pra ficar caca. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Por isso não quero te ouvir nem te olhar. Melhor continuar como estamos. Não posso voltar, Deus me livre de amar. Oh, joga a mãozinha lá em cima, todo mundo vai. Tchau, tchau, tchau, tchau. Dali Goiânia. A mulher. Somente você pode me fazer feliz. É o ar que eu respiro, é tudo que eu sempre quis. Adoro seus carinhos, adoro os seus beijos. Só você dá que vá nos meus desejos. No mundo não tem outro igual. Aguenta meus defeitos, faz com tudo direito pra me agradar. É minha mulher, esposa, amante pra variar. É você, menina, que me faz sonhar. É você, que me ensinou o que é amar. É você, menina, que me faz sonhar. É você, é amar. Quem gosta do Raça Negra, põe a mãozinha lá em cima e bate na palma da mão. Aê, tchau, tchau, tchau, tchau. Swingando o bar. Segura a Raça Negra, a mulher. Somente você pode me fazer feliz. É o ar que eu respiro, é tudo que eu sempre quis. Adoro seus carinhos, adoro os seus beijos.

retrato que ficou na cabeceira. Quando sábado e domingo eu respirar, e no ar o cheiro de segunda-feira. Como eu vou sentir, como eu vou curar, se a toda essa saudade tem prazer de machucar. Como eu vou mentir, como eu vou pecar, se nos olhos da verdade uma lágrima rolar. Como é que eu vou olhar e fingir, e conversar com quem for, vai ser o meu sofrimento. Como é que eu vou sair por aí, e procurar por você, vai ser o meu pensamento. Amor, você tem que ficar, é comigo, que sou teu abrigo de doce paixão. Amor, você tem que voltar, eu preciso, e ver se devolve o sorriso do meu coração. mais uma vez eu vim te procurar. Pedi perdão olhando seu olhar, eu estava errado. É, você não sabe a falta que me faz. Por ser você eu já não tenho paz. Estou desesperado. É, quando saí de casa não imaginei tudo que eu tinha e por que deixei você naquela hora. É, e agora o que, que eu faço com meu coração? Estou pagando o preço pela solidão. Tento me encontrar, mas já não tenho direção. Tento perdoar, eu sei que você tem razão. Tento me encontrar, mas já não tenho direção. Tento me encontrar, mas já não tenho direção. Tenta perdoar, eu sei que você tem razão. Tento me encontrar, mas já não tenho direção. Muito obrigada, Luiz Carlos, Raça Negra. Que Deus abençoe você. Together.